Eu bebo uma, bebo duas, eu vou bebendo até você me ligar. Chama, chama. E não foi uma vez, já foi mais de três. E eu não caio mais nas suas conversas. Quando você tá carente, você me procura. Mas no fim de semana, você sorri e eu bebo uma. Você me ligar, mas meu telefone e ele não toca. Tô te esperando pra ver se você brota. Isso é o Everton Amorim, é pra tocar no paredão. Portal Pula Rocha. E não foi. Eu não caio mais nas suas conversas. Quando você tá carente, você me procura. Mas no fim de semana, você some e eu bebo uma, bebo duas. Eu vou bebendo até você me ligar. Mas meu telefone e ele não toca. Tô te esperando e eu bebo uma, bebo duas. Eu vou bebendo até você me ligar. Mas meu telefone e ele não toca. Chama. Pra ver se você...